paraíso submisso. Periferia aos poucos vai se destruindo. Complexo assustado, portanto eu tô ligado. Quem quer que seja humano errado? Na madrugada o AK sempre colocado. Simplesmente a rotina de um feriado prolongado. Tempo esgotado é fácil de compreender, pedir perdão, mas não adianta se arrepender. O crime deixa claro o roteiro do seu plano. O bom pastor exemplifica quem quis ser mais malandro. A dor dos que restavam se resume ao desabafo aflito. O desespero de uma mãe velando velho é embaçado. 1º de janeiro, noite de alegria. Mas o peito da agonia, sangue bom me diga. O que fazer com esse mau pressentimento? É mais que uma angústia, é um suicídio lento. Eu enfrento problemas rotineiros, não me surpreendo. Opostamente, você dá início ao julgamento. Cada cabeça uma sentença, respeitamos. O sangue do meu sangue, sangue bom. Tem vias contato. O segredo do amanhã, o mal será cobrado. Tem vias contato. Rapaziada, esperta se ligando. Tem vias contato. Do amanhã, o mal será cobrado. Tem que escutar, tá? Rapaziada, esperta se ligando. Ódio de mágoas, irmãos matando pra crescer na vida. No pensamento, a missão é quem domina. Já não se importa com inúmeros pecados. Anjo da guarda já tão gasto. É, inferno traiçoeiro que se rende a vingança. O passado tão marcado que lembra é horrível. Numa de horror, o julgamento sem testemunho. Entre tantas vítimas, Sanapa e Rodrigo é foda. Depressivo está de volta, porém agora se alia com a revolta. Periferia novamente está de luto, zona morte ao terror. Deu um sistema obscuro, malandragem, me diga qual o seu plano. Eu vejo o ódio no menino de apenas 12 anos. Gírias, ganância, um olhar malicioso, matriculado na escola do desgosto. Deus me proteja da maldita inveja, me dê forças o bastante para ser escravo da humildade. Confio em todos, minha visão é cega, então me mostre os personagens que adotaram a falsidade. Faltando continuidade, razão ao meu princípio. Sou nego lei e o recado é positivo, mas aí cada cabeça uma sentença, respeitamos. O sangue do meu sangue, sangue bom. Tem que escutar, tá? No segredo do amanhã, o mal será cobrado. Tem que escutar, tá? Rapaziada, esperta se ligando. Tem que escutar, tá? No segredo do amanhã, o mal será cobrado. Tem que escutar, tá? Rapaziada, esperta se ligando. Tempo esgotado, o dia está nublado. Foi acionado 9-0, a senha da crocodilagem. GPPE, assim que escama é atitude. Eles premeditam seu velório e continuam impunes. Critério planejado, cerco para todo lado. Tá dominado a detenção, é inevitável. A reação, uma saída em vão. Pediu perdão, mas não adianta se arrepender. Hey, inconformado, eu saio de rolê. Apenas quero me distrair, eu quero esquecer os problemas, as injustiças e o perre diário. Por alguns minutos eu só quero viver. É impossível. Povo submisso e subordinado. Um calendário miserável, um progresso escasso. Submetido à posição de secundário. Me diz quem não se sente revoltado. Naquele frio de uma garoa, naquele brilho da 0 hora, eu via a desilusão numa senhora. O corpo tão cansado, os pensamentos tão perdidos. Complementos de uma noite horrível, mas aliás, o pouco que eu tinha ajudava o necessário. Um alimento, um cobertor e uma blusa era indispensável. Um proceder no telefone e adiantou um lado. A hospedagem de uns dias você tem. Sabedoria, retidão, boa ação. A senha deu uma sonhada pacificação. Com virtude e a razão do seu interior. Segredo do amanhã não me pertence, mas eu peço ao Senhor que não volte esperança à nossa família. Comunidade tão carente, tão sofrida, que acredita e merece, por isso respeitamos. A sangue do meu sangue, sangue bom. Tem que escutar, tá? No segredo do amanhã, o mal será cobrado. Tem que escutar, tá? Rapaziada, esperta se ligando. Tem que escutar, tá? No segredo do amanhã, o mal será cobrado.